Eles falaram uma pá quando ouviram meu disco. Primeiro solo dedicado ao único que é digno. 2012, mixtape intitulado Eu Sou o Amor. 10 bases gringas e apenas uma que o mano Denner mandou. É, gordão, meter o pau de tudo quanto foi jeito. Só ouvindo na disciplina me reservei ao direito de ficar calado e seguir em frente com os meus. DJ JRG e Grupo Aliado C, muito obrigado, valeu. As caras caíram uma por uma em minha frente. E acredite, era de quem se dizia crente. Pra mim não fez diferença nenhuma, apenas provei o que já trazia comigo da rua. Que caráter tem nada a ver com religião, e sim do que é regado dentro do seu coração. Parti então pra produção do meu primeiro EP 2013, aguçando os sentidos de quem esperava pra ver. Um dia eu fui e sei que ainda sou aquele que você apoiou quando escutou. Até se manifestou, se apoio declarou. Ainda não entendo onde que tudo mudou, mas fique tranquilo, pois aqui estou, provando a todos que o sonho não acabou. Foi bom pra separar o joio do trigo. Avante firme, sigo só com os que estão comigo. EP lançado exatamente um ano depois do primeiro solo que deu nome aos bois. Porém, agora 5 faixas eram só para download, disponível no YouTube. Bem menos inimigos me trouxe. E mais um ano passou e com a gravadora assinei. Segundo CD lançado pra felicidade e alegria de curte quem? Curte minhas ideias e todos os meus cânticos. Julho de 2014, nas ruas CD filosófico e romântico. Com ele, espanto de alguns. De outros, admiração. Quando ouviram meu rap, com coisas de um coração. Entregue a um sentimento pela pessoa amada. Entre refrões elevados. Rimei, doces palavras. Aproveitei e gravei pras razões da minha vida. Um rap pra minha mãe e outro pra minha filha. Letras que já estavam no mínimo uns 10 anos guardadas. Só o rap pra proporcionar essas paradas. Um dia eu fui e sei que ainda sou aquele que você apoiou quando escutou. Até se manifestou, se apoio declarou. Ainda não entendo onde que tudo mudou, mas fique tranquilo, pois aqui estou, provando a todos que o sonho não acabou. Foi bom pra separar o joio do trigo. Avante firme, sigo só com os que estão comigo. Estamos em 2017, mas em 16 Denner Miranda fez a produção. Terceiro. Desse disco com essa canção que vocês estão ouvindo, eu tô muito agradecido pelos verdadeiros que vem caminhando comigo. Adeus, no desbaratino meu agradecimento. Sei que foi por sua permissão todos os acontecimentos. Por isso oro pra que o Espírito Santo limpe a cegueira e pra que sua vida e sua música sejam verdadeira. É melhor ter ao seu lado alguém que não ameace seu reinado. Líderes assim não lideram, são liderados. Depois dos 40 é outro foco, outro objetivo. Quando chega lá talvez tenha vivido o que eu vivo. Mentes brilhantes a todo instante têm ilusões constantes. Mentes pensantes aos navegantes serão impactantes. Filosofia de rua até meu último dia de vida. Só os que estão comigo eu dedico essas rimas. Um dia eu fui e sei que ainda sou aquele que você apoiou quando escutou. Até se manifestou, se apoio declarou. Ainda não entendo onde que tudo mudou, mas fique tranquilo, pois aqui estou, provando a todos que o sonho não acabou. Foi bom pra separar o joio do trigo. Avante firme, sigo só com os que estão comigo. Um dia eu fui e sei que ainda sou aquele que você apoiou quando escutou. Até se manifestou, se apoio declarou. Ainda não entendo onde que tudo mudou, mas fique tranquilo, pois aqui estou, provando a todos que o sonho não acabou. Foi bom pra separar o joio do trigo. Avante firme, sigo só com os que estão comigo.